Panificação Sagrada Família. Tudo é feito com carinho, com ótimo atendimento, os melhores produtos, qualidade total, tudo em um só lugar. Atendimento especial. Panificação Sagrada Família, a panificação da sua família. Localizada na Avenida Juca Lopes, número 66. Uma organização, Manoel e Família. Borracharia Marques. Endereço: Avenida Senador Arnon de Melo, 171. Horário de atendimento: segunda a sábado, 7 às 18. Precisou de socorro na estrada? A gente faz. Fazemos todos os tipos de remendos: macarrão, vulcanização a quente, vulcanização a frio. Vendemos câmara de ar, protetores, pitos. Tip top! Borracharia Marques. Há 45 anos no mercado. Aceitamos cartões e Pix. Organização Willamis e Família. Casa das Plantas é o lugar onde você encontra rações para cães, gatos, pássaros, porcos, frangos e uma grande variedade em ervas para chá. Também temos areia para gato, hamburgueria, marmitex de isopor de vários tamanhos, embalagens plásticas e um grande sortimento de temperos e muito mais em um só lugar. Na Casa das Plantas, localizada na Praça de Eventos, Centro Maribondo. Fone Zap 82 99953 1636. Aceitamos todos os cartões e Pix. Uma organização, Alexandre Padilha. Cuidar da sua saúde é nossa maior prioridade. A Clean Lopes, Centro Médico Odontológico, conta com equipe especializada, equipamentos modernos e resultados precisos na hora dos seus exames. Dispomos de diversas especialidades: ginecologista, cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, dermatologista, ortopedista, pediatra, obstetra, urologista, psiquiatra, otorrinolaringologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, entre outros. Contamos ainda com tratamento odontológico em geral, cuidando do seu sorriso e autoestima. Temos todos os tipos de exames, como ecocardiograma, eletrocardiograma, Holter 24 horas, mapa 24 horas, ultrassom, exame de vista computadorizado, audiometria, biópsia, colposcopia, citologia, cultura, exame toxicológico, entre outros. Exames laboratoriais realizados pelo Lacel, de segunda a sexta, das 6h30 às 10 horas da manhã. Clean Lopes, Rua Isaura Bastos de Araújo, número 40, Rua do Fórum, em Marimbondo. Fone Zap 82 99827 6977. Clean Lopes, sua saúde em primeiro lugar. Marimbondo agora tem a melhor loja de material de construção. Constrular Marimbondo, tudo o que você precisa em um só lugar, do piso ao teto. Temos areia, brita, tijolos, cimentos, telhas, portas, material elétrico e hidráulico, louças, materiais para serralheiros e muito mais. E o melhor, com os menores preços e os melhores prazos a perder de vista. Constrular Marimbondo. Ah, e também temos o maior e melhor assortimento de pisos e revestimentos. Venham nos visitar e tomar aquele cafezinho e fazer o melhor negócio para a sua construção ou reforma. Constrular Marimbondo. Telefone 999 22 11 16. Mamãe, estou tão feliz porque voltei pra você. O Dia das Mães está chegando e o seu Magazine Santo Antônio de Marimbondo tem o presente certo para homenagear sua rainha. Venha conferir os lançamentos em confecções, calçados, relógios, celulares, joias, lingeries, tudo para cama, mesa e banho e muito mais. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões. E atenção, está chegando o dia do nosso primeiro grande sorteio de 2024. Para participar, você já sabe, né? É só comprar. E boa sorte! Magazine Santo Antônio, o melhor presente para sua mãe, você encontra aqui. A Velô Telecom é a sua melhor opção de internet aqui na cidade. Isso você já sabe. Além da melhor conexão, você tem acesso ao melhor da TV com mais de 200 canais em HD com nosso aplicativo TV na palma da mão. E você que é nosso cliente, participa das melhores ofertas. E essa é especial além das contas. Indique um amigo. E se seu amigo contratar a Velo Telecom, ganha você que indicou e seu amigo que contratou. Desconto de até 50% nas próximas mensalidades. Não é promoção, é uma oferta mais que especial para clientes Velo Telecom. São planos a partir de 200 mega por R$59,99. E o melhor, com instalação grátis. Visite uma de nossas lojas e assine já ou entre em contato com nossa central de relacionamento através do número 3023-9393 ou pelo WhatsApp 98168-6393. Velo Telecom é internet de qualidade e ultra velocidade, com suporte técnico mais rápido da cidade. Nossa paixão é conectar você. Promoção compra premiada na Vitória Fashion Loja Maribondo. A cada R$80 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma linda moto zero quilômetro. O sorteio será no dia 31 de maio. Loja Vitória Fashion, calçando você com elegância. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se você quiser participar, 89999927022 é o nosso WhatsApp, tá bom? Não mande mensagem pro WhatsApp da sua rádio, porque senão acaba não chegando para mim, tá bom? Mas agora eu vou falar, como eu prometi, de uma situação que pôs à prova aquela máxima, né, de que você não pode esconder nada da sua mãe, que mais cedo ou mais tarde ela acaba descobrindo. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu era muito idiota, né? Todo menino de ali 10, 11 anos, ele é influenciável pra caramba. Se você não botar rédea na cabeça do menino, ele vai fazer o que der na telha. Vai seguir o exemplo que tiver na frente. Nessa época era o quê? Era quarta série, acho que era 2009. A gente tinha aula de educação física num ginásio poliesportivo que era perto do colégio, era relativamente perto. Então a gente tinha que andar pra lá, demorava aqui uns 5 minutos pra chegar lá, mas a farra era boa, né? Todo mundo ficava lá jogando, brincando, correndo. Eu não jogava, ficava só assistindo, né? E até hoje eu me arrependo disso. Mas enfim, eu estou lá sentado, né? Só matando tempo pra marcar presença, que não era besta. E aí eu vejo alguns alunos maiores da oitava série brincando, entre aspas, de pular da parede da arquibancada pra lateral do ginásio, que tinha só mato em volta. Aí eu cheguei assim mais perto, curiei, vi como eles estavam fazendo. E por alguma razão, o tic-tac na minha cabeça pegaram e concordaram em repetir aquele gesto. Aí eu fui lá, botei uma perna pra fora, botei depois a outra perna pra fora, me pendurei pelo braço na parede da arquibancada. Foi só o tempo da professora de educação física ver o que eu tava fazendo, chamar meu nome, gritar pra eu sair dali. Eu só gritei, tchau professora, e caí, bicho, sentado no chão, uma altura de quê? Uns 4 metros. Por um milagre, eu não senti nada, não tive nada. Tipo, eu caí sentado no chão, na hora não doeu. Mas depois, quando eu saí voltando pra casa, que eu voltava a pé, e era um pouco longe, né, a perna começou a pesar. Eu comecei a andar mancando. Cheguei em casa, minha mãe viu, perguntou, disse que não era nada. Eu não ia dizer que eu tinha caído de uma altura de 4 metros, porque senão o estardalhaço se faria presente. Mas, 2 dias depois, ela soube por uma colega minha, que dedurou pra minha tia, que dedurou pra minha mãe, que eu tinha caído da parede do ginásio tentando imitar os meninos mais crescidos. É, e claro que depois a consequência veio, né? Não tem como eu descrever qual foi a consequência, porque hoje em dia o politicamente correto não permite, mas é aquilo, né, bicho? Você não consegue esconder nada da sua mãe. É pior que a gente da CIA, pior que a gente da ABIN. Essa que é a verdade. Até mesmo a surpresa que a gente tenta fazer, ela acaba descobrindo antes da hora, né? Então não tem como escapar. Não tem como escapar. É um sexto sentido, sei lá o que que é, mas é uma coisa que só a mãe tem, não é verdade? Então agora, meus amigos, eu vou de mais música, né? Ainda nessa pegada de Dia das Mães, vou trazer Grupo Arrocha. Mãe, essa aqui eu ofereço para o meu patrão Ítalo Barbosa e sua mãe, claro, lá em Serra Talhada, Pernambuco. Ele que é um grande fã do Grupo Arrocha, do Pablo, do Asas Livres, enfim. Vou tocar Grupo Arrocha e depois vou trazer Carlos Alexandre, Cabecinha Branca, mais duas carimbadas em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega do Maguila. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Mãe, mais uma vez eu vim pedir os seus conselhos. Eu que tentei ser teu retrato, seu espelho, mas não dê conta, estou num beco sem saída. Mãe, tem muita lama no caminho que trafego. Tento afirmar meus pés no chão, mas escorrego. Me dê a mão mais uma vez na minha vida. Mãe, por muitas vezes não ouvir os seus conselhos, e é por isso que eu lhe peço de joelhos. Me ajude, mãe, eu sou morrendo de paixão. Mãe, que tanto amo, me deixou e foi embora. Fiquei sozinho, o que é que faço agora? Sinto pedaços do meu pobre coração. Mãe, você dizia para mim ter muita calma. Eu não devia assim de corpo e alma me entregar. Pensamento martiriza o sufoco. Só vejo ela em todas as mulheres que eu vejo. Mãe, mais uma vez eu vim pedir os seus conselhos. Eu que tentei ser teu retrato, seu espelho, mas não dê conta, estou num beco sem saída. Mãe, tem muita lama no caminho que trafego. Tento firmar meus pés no chão, mas escorrego. Me dê a mão mais uma vez na minha vida. Mãe, por muitas vezes não ouvir os seus conselhos, por isso que eu lhe peço de joelhos. Me ajude, mãe, estou morrendo de paixão. Mãe, que tanto amo, me deixou e foi embora. Fiquei sozinho, o que é que faço agora? Sinto pedaços do meu pobre coração. Mãe, você dizia para mim ter muita calma. Eu não devia me entregar com tudo, todo o meu desejo. Mãe, estou doente, estou dormindo muito pouco. Meu pensamento martiriza o sufoco. Só vejo ela em todas as mulheres que eu vejo. Mãe, você dizia para mim ter muita calma. Eu não devia assim de corpo e alma me entregar com tudo, todo meu desejo. Mãe, estou doente, estou dormindo muito pouco. Meu pensamento martiriza o sufoco. Só vejo ela em todas as mulheres que eu vejo. Bodega do Maguila. A sua cabecinha branca já foi tão negra igual a minha. E essas mãozinhas trêmulas foram tão firmes, iguais às minhas. E esse seu rostinho lindo, que ao beijar me sinto feliz, é o da mulher mais pura que até hoje eu conheci. É o da mulher mais pura que até hoje eu conheci. Mamãe, mamãe, por favor, não se vá agora. Mamãe, mamãe, fique ao menos algumas horas. Preciso que você fique e não se vá assim tão apressada. Enquanto estás comigo, em minha vida não falta nada. A sua cabecinha branca já foi tão negra, igual a minha. E essas mãozinhas trêmulas foram tão firmes, iguais às minhas. E esse seu rostinho lindo, que ao beijar me sinto feliz, é o da mulher mais pura que até hoje eu conheci. É o da mulher mais pura que até hoje eu conheci. Mamãe, mamãe, por favor, não se vá agora. Mamãe, mamãe, fique ao menos algumas horas. Preciso que você fique e não se vá assim tão apressada. Enquanto estás comigo, em minha vida não falta nada. Mamãe, mamãe, por favor, não se vá agora. Mamãe, mamãe, fique ao menos algumas horas. Preciso que você fique e não se vá assim tão apressada. Enquanto estás comigo, em minha vida não falta nada. Aí, Carlos Alexandre, Cabecinha Branca. Antes eu toquei Grupo Arrocha, Mãe. E agora, meus amigos, nós não temos mais tempo pra nada. Finalizando a nossa Bodega do Maguila de hoje, especial, não temos mais tempo pra nada. Estourou o horário. A todas as mães do Brasil, o nosso abraço. Que vocês possam passar essa data aí com paz, com saúde, com seus filhos, principalmente, né? Caso os tenham aí do seu lado. Você que já não tem mais sua mãezinha, fique tranquilo, fique feliz, porque ela está em um lugar melhor, certo? Tá intercedendo por você. E semana que vem eu tô de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, o nosso glorioso jabá, claro, não pode faltar. Redes sociais, Instagram e Anjos é Silva, locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva. E tem o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer Flávio José, mãe. E é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Ei, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Feliz Dia das Mães! Mãe, nem que eu tivesse outra vida pela frente, conseguiria te pagar esse presente que com as bênçãos de Deus me trouxe aqui. Mãe, o teu carinho, o teu afeto não tem preço. As tuas rezas no debulhado do terço, me iluminando e me guiando onde eu for. Oh mãe, antes que eu saia dessa vida de repente, eu fui buscar no fundo da minha mente esse poema pra cantar pra ti. Vivo no mundo, brinco com ele, reviro pelo avesso. Se tem uma coisa que eu nunca me esqueço, são das canções que tu cantavas pra eu dormir. Queria um dia poder te dar toda a riqueza desse mundo. Me dói o peito e dá um desgosto profundo. Quem sabe um dia o sonho vou realizar. Me lembro bem todas as vezes que eu fiz você chorar. sorriso tu vinhas me perdoar, dizendo filho, amor de mãe é de verdade. Se eu pudesse, acabaria de uma vez com despedida, mas peço a Deus que faça um milagre na vida, que eu seja seu filho por toda a eternidade. Que eu tivesse outra vida pela frente, conseguiria te pagar esse presente que com as bênçãos de Deus me trouxe aqui. Mãe, o teu carinho, o teu afeto não tem preço, as tuas rezas do debulhado do terço, me iluminando e me guiando onde eu for. Oh mãe, antes que eu saia dessa vida de repente, eu fui buscar no fundo da minha mente esse poema pra cantar pra ti. Vivo no mundo, brinco com ele, reviro pelo avesso. Se tem uma coisa que eu nunca me esqueço, são das canções que tu cantavas pra eu dormir. Queria um dia poder te dar toda a riqueza desse mundo. Me dói o peito e dá um desgosto profundo. Quem sabe um dia o sonho vou realizar. Me lembro bem todas as vezes que eu fiz você chorar, e com sorriso tu vinhas me perdoar, dizendo filho, amor de mãe é de verdade. Se eu pudesse, acabaria de uma vez com despedida, mas peço a Deus que faça um milagre na vida, que eu seja seu filho por toda a eternidade. Peço a Deus que faça um milagre na vida, que eu seja seu filho por toda a eternidade. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Maguila. 104,9. A sintonia certa. 3:19. ZYS 309 Rádio Maribondo FM, Maribondo Alagoas, Brasil. Estas são as empresas que oferecem apoio cultural à nossa programação. Seu celular deu defeito? Não pega mais! Leve agora mesmo na loja Excel Assistência Técnica e Acessórios. Trabalhamos com assistência técnica para todos os modelos de celulares. Temos também vendas de celulares novos e seminovos. E trabalhamos com todos os tipos de acessórios para o seu celular. Vá agora mesmo conferir o que estamos anunciando. A loja Excel está localizada na Rua do Comércio, centro de Maribondo. Aceitamos todos os cartões e Pix, fone e zap 82998093080. Falou em saúde e bem-estar. Falou em Empório Verde. Isso mesmo que você ouviu. Na Empório Verde, você encontra a solução para manter uma vida saudável e ativa. Se você sofre com problemas como diabetes, hipertensão, artrite, osteoporose, disfunção erétil, falta de apetite sexual, ansiedade, distúrbios de sono, obesidade e dificuldades em emagrecer, aqui temos a solução. Trabalhamos com castanhas, sementes, grãos, chás, temperos, fitoterápicos, garrafadas, LX, lambedores, óleos essenciais, argilas, gel e pomadas para dores e muito mais. Ah, e não esquecendo, aqui na Empório Verde, você encontra uma grande variedade em suplementação esportiva. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua do Comércio, número 566, próximo ao Mercado Municipal da Carne, em Maribondo, Alagoas. Telefone 99663-2918 ou 99974-8574. Siga-nos no Instagram, arroba Empório 4465. Baby, eu ainda... serviço com rapidez, qualidade e balanceamento? É na Borracharia OK, a borracharia do nosso amigo Zezinho, que ele trabalha com vários tipos de remendos, o famoso macarrão, vulcanização a frio e vulcanização a quente. Borracharia OK, a borracharia do nosso amigo Zezinho. Empreendimento Valber e Zezinho. Você sofre com azia, refluxo, má digestão, gastrite? Tome Estoma Ervas. Prisão de ventre, inchaço nas pernas e nos pés? É bom tomar Estoma Ervas. Estoma Ervas ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, combate colesterol ruim e cólicas intestinais. Estoma Ervas auxilia no tratamento dos sintomas da ressaca, como boca seca, dor de cabeça, enjoos e mal-estar. Estoma Ervas é o único com delicioso sabor de hortelã que ajuda no tratamento da gordura no fígado e desintoxica o seu organismo. Estoma Ervas, saúde que vem da natureza. À venda nas melhores farmácias. Em Maribondo, você tem Frigorífico Rocha Rodrigues. Funcionamos de segunda a sábado, onde você encontra carnes de novilha todos os dias. Temos também carnes de porco e carnes de carneiro. Trabalhamos com carvão para churrascos, bebidas geladas e temperos para churrascos. Aceitamos todos os cartões e Pix. Telefone 99612-4318. Frigorífico Rocha Rodrigues. Na Praça de Eventos, em Maribondo. Organização Epaminondas Rodrigues e Família. Ótimo atendimento e a entrega mais rápida da cidade é GNS Gás e Água. Ligou, chegou! Trabalhamos com gás, água, gelo e refrigerantes. É só ligar e chega rapidinho. Fones e zaps 82 99611 3311 ou 82 99941 1615. Aceitamos todos os cartões e Pix. GNS Gás e Água fica localizado na rua Professor Paulo Costa, número 298, próximo à Bomba da Casal. JC Móveis e Instrumentos Musicais. Trabalhamos com móveis projetados em geral, concertos e instrumentos musicais, e trabalhamos com caixas de som em geral. Telefone 99900-3235. Fica na rua Olímpio Sapucaia de Araújo, número 25. JC Móveis e Instrumentos Musicais. E agora estamos trabalhando em nome da loja L Construções, que está localizada na Avenida Senador Arnon de Melo, às margens da BR-316, com o número 1464, em frente à Alternativa 2003, em Maribondo. Lá você vai encontrar caixas d'água, arame.